Semana do Ministério Público de Minas Gerais. Foi assinado durante a Semana do Ministério Público 2010 um termo de cooperação técnica entre a instituição e a Rádio Inconfidência. O objetivo é levar informações sobre o Ministério Público à população. Pelo acordo, a Rádio Inconfidência vai veicular em sua frequência AM880 material jornalístico para levar informações ao cidadão sobre o trabalho do Ministério Público Mineiro e também sobre as formas de garantir a efetivação de direitos. Os membros do Ministério Público e convidados terão ainda um espaço semanal para conceder entrevistas, dar informações e participar de debates na programação da rádio. Para o Procurador-Geral de Justiça, Alceu Torres Marques, é importante que a sociedade conheça o trabalho do Ministério Público e a cooperação com a Rádio Confidência vai contribuir muito para isso. Primeiro, para o Ministério Público, é uma oportunidade inusitada, né, de podermos levar ao conhecimento dos cidadãos qual é o trabalho da instituição. Por isso, nós acreditamos e investimos nisso, até porque, quanto for maior o conhecimento do trabalho do Ministério Público, melhor o nosso atendimento, mais condições nós teremos de atender ao cidadão. Então, o investimento é nisso, na divulgação do nome da instituição, na divulgação da marca mesmo do Ministério Público. O secretário de Estado de Cultura, Washington Mello, disse que a parceria entre uma rádio pública e o Ministério Público é uma iniciativa inédita no país. Essa parceria representa a unificação e a soma de esforços entre o Ministério Público, que institucionalmente é o defensor dos interesses da sociedade, e a Rádio Confidência, através do seu jornalismo, que é uma atividade eminentemente em defesa dos interesses da sociedade. Então, eu tenho a impressão que, sensibilizados Rádio e Ministério Público para essa ação, quem ganha é o cidadão, quem ganha Minas Gerais, quem ganha são os interesses da cidadania e, mais do que isso, a defesa dos direitos, das normas, do comportamento e a edificação de um novo ambiente para os mineiros e, quem sabe, para os brasileiros. O presidente da Rádio Inconfidência, Valério Antônio Fabres, falou do alcance das informações veiculadas na rádio. A Rádio Inconfidência tem dois canais, que é um canal FM, cujo alcance é toda a região metropolitana, no raio de 100 quilômetros, e um canal AM, que é alcance nacional. Portanto, chega em todos os recantos de Minas. É uma rádio pública, portanto, é uma rádio que tem 20 milhões de acionistas, que são os brasileiros que moram em Minas Gerais. O objetivo da rádio, isso que a gente está buscando é cada vez mais chegar perto dessa missão, que é a missão original, que é a promoção da cidadania. Então, nada melhor para se alcançar esse objetivo plenamente do que essa cooperação com o Ministério Público, que é uma instituição em defesa da cidadania. Então, e não se trata apenas de se buscar algo que seja, digamos, meramente educativo, instrutivo, porque são assuntos de interesse público. Portanto, são também assuntos destinados às grandes audiências. Gisele Borges, na cobertura da Semana do Ministério Público 2010. Ministério Público, agente de transformação social.